Eu? Mas tem marido. Tem gente mais. Ah. Mas tem marido. Quem tem marido? Tu? O assunto é outra criatura. Eu quero deixar ela com depressão. Então vamos abrir as cortinas agora. Ah, mas você quer a Sibeli? Não. Oi. Ai, puxaram os doces. Cadê os doces? Obrigado, boa noite. Então, essas são as rainhas da noite. Agradeço vocês pela presença, por terem vindo. Para mim é sempre uma honra poder trocar com vocês, ouvir vocês. Vocês são uma inspiração para mim e sempre aprendo muito no meu próprio processo de montação de vida. Então, hoje a gente está aqui com a Glória Cristal, com a Fabielle, com a Castanha, Maria Helena Castanha, que veio de Paris só para essa roda de conversa. Ela estava de férias lá em Paris. Era de T2 de Paris. T2! O avião T2. E com Laurita Leão, a palavra está com vocês. Fiquem à vontade para se apresentar. Já me apresentou? Alô! Bom, então, essa coisa de rainha da noite é legal, mas ao mesmo tempo... Mas assim, uma coisa, né? Ai, rainha da noite. É. Sempre tem quem acha que a gente é enjoada, né? Isso. Porque nós começamos numa... Eu sou mesmo. Quando eu gosto, tudo bem. Eu acho que a gente... A pior coisa que existe atualmente, né? Então é aquela coisa assim, ó. Milhões de seguidores, né? As pessoas estão ali, assim, contigo. Aí, de repente, passa na rua. Eu sou assim. Sabe que eu sou assim? Aí eu, gente, aquele ali tá na minha... A pessoa que pede tempo pra isso sou eu. Aquele ali tá na minha rede social. Oi, bebê, tudo bom? A pessoa acabou pra mim. Entendeu? Então tem uma, é uma coisa muito louca aí. Se a gente vem, todos nós aqui, todas nós, vivemos uma época que não tinha essa coisa de rede social. De... É legal, acho ótimo. E que pra gente permanecer, fazer sucesso, tinha que ter duas coisas. Talento e visual. Era impressionante, assim, eu lembro que quando eu comecei há 40 anos atrás, eu só tinha um vestido, que era um vestido rosa. E aquele vestido rosa era todo lugar. O que me salvava era a dublagem. Então a gente vem de uma época, bom, pra começar não tinha telefone, tu já tinhas na tua época, já tinha? Não. Sério? Eu comecei em 99. Tu já é velhinha também, viu? A gente marcava os encontros aqui na Praça da Alfândega. Sexta-feira, pra onde tu vai? Eu vou pro Lanto Rádio. Eu comecei minha carreira no Lanto Rádio, uma boate de Chico Aguático que tinha da Comendador Coruja. E pra fazer show lá, quem pegou a tua época sabe que era assim: tu não chegava, o Águia era insuportável, o Águia Laporta era um diretor, hoje meu amigo, insuportável, assim, mas graças a ele ser insuportável que todas nós chegamos hoje, nós chegamos. Ele ficava olhando assim, ah, tu tem talento, não tem talento. Então assim, ó, ele era tão insuportável que eu fiz um show só, dirigido por ele. Não sei se chegou a fazer. Eu fiz. Não, eu não peguei ele. Tu não pegou? Não. É, a gente era mais. Então assim, ó, era muito legal, assim. Eu sinto falta hoje em dia muito disso, assim, do amor, sabe? Eu gosto da irreverência. Eu acredito que a irreverência, ela faz parte do processo de evolução. Nós éramos irreverentes lá atrás. Nós somos de uma época que, para estarmos nas ruas, a gente tinha que ser irreverente. Porque senão, a gente não permanecia. Era para tudo na vida, né? Era para o dia a dia, para estar na noite, para permanecer na noite, para ganhar dinheiro na noite. Eu ganhei muito dinheiro na noite. Hoje a gente não ganha mais nada, né? Porque primeiro que não existe casa noturna, existe uma lá que outra que não valoriza os artistas. Mas não valoriza porque os artistas não se valorizam. E eu sou uma pessoa muito assim, me chamou para fazer tanto. Porque tem que ser assim, a gente galgou um caminho para todas vocês. Então há nada mais justo do que nós, do que vocês, dessa nova geração, valorizar esse caminho que a gente galgou. Eu não vou falar mais, porque senão depois eu estou falando aqui. Eu acho, posso falar? Acho que é importante também, boa noite, obrigado por vocês terem vindo. É importante falar um pouco sobre a cronologia, né? Porque eu, Glória e Castanha, nós somos de uma mesma geração. Mas antes de nós, tiveram outros artistas. Então nós não iniciamos isso. Tiveram outras batalhadoras, outras pioneiras que começaram... Lá pelos anos 60 e 70, já existiam shows de transformistas. no Brasil inteiro. Dá para se falar em Rogéria, por exemplo, que é um nome nacional, conhecida nacionalmente, infelizmente já falecida, que também iniciou lá essa, esse movimento, depois teve que se afastar, teve que, na época da ditadura, teve que sair do Brasil, porque transformistas travestis não eram aceitos nesse país. Não sei se são ainda, mas enfim. E depois viemos nós, né? A gente veio nessa linha do trabalho mais conceitual com relação ao transformismo, né? De trazer a dublagem, que é uma eu coisa... Eu sou mais velho de vocês, né? É. A Glória, quando eu comecei, Glória e Lady Sibeli, que não veio... Não, ela veio, ela tá no Uber. Tá, deve estar chegando. Elas já faziam, já trabalhavam, já eram nomes respeitados da noite, depois Castanha começou a fazer. E Castanha trouxe uma coisa que ainda não havia. Havia muito pouco, assim, que era o humor nos shows. O Castanha trouxe o que a gente chama de... ator caricato, ator transformista caricato. E daí quando eu entrei eu segui um pouco a linha dele, porque a gente... Minha filha, eu lancei. Cara da mamãe. Não sei se eu agradeço a Deus ou não por isso. Então quando eu entrei pra fazer show, fui chamado por ele, eu fui na mesma linha, fui na linha do humor, mas Glória e Sibeli eram glamourosas e faziam números sofisticadíssimos com vestidos longos, e aos poucos a gente foi percebendo que a caricatura não precisava necessariamente ter um dente preto pintado, o cabelo desgrenhado, a roupa em trapos, não. A caricata também podia ser elegante, podia colocar vestidos finos e fazer humor. É o que a gente faz até hoje. Depois de nós, aí veio a geração da Fabielle, que também tem Cassandra, eu acho que também tem Charlene. E aí conosco também teve Rebeca McDonald's que, e Dandara, que infelizmente não estão entre nós também, mas sempre merecem ser citadas e reverenciadas, porque foram talentos que marcaram uma época e até hoje marcam. E depois dessas meninas, temos a nova geração de transformistas, que precisa, eu acho, em alguns momentos, conhecer melhor essa trajetória toda, sabe? Conhecer a história do transformismo, porque tem pessoas que não me conhecem, que estão começando agora, que fazem show, não sabem quem eu sou, não sabem quem é o Castanha. Não, Castanha é arroz de festa, todo mundo conhece. Mas é verdade. Então, sabe que, sem querer começar a lamentar, mas já lamentando, eu acho que falta um pouco de memória para as pessoas e reconhecimento. e reconhecimento do que a gente fez por elas. Porque nós abrimos um caminho e esse caminho foi aberto com muito sacrifício, com muito sofrimento, tendo que passar noites inteiras numa boate, saindo às 6 horas da manhã para pegar um ônibus no terminal da Praça 15. Com LP na bolsa. LP embaixo do braço. Vem pra cá, já começou. Pode vir pegar. Esse é Everton Barreto. Menos, não merece tanto. Merece. Não, fora isso. É. Então essa era o ministro da minha fala, essa falta de reconhecimento que nós, artistas transformistas e atores dos anos 80, 90, não temos. E que é uma vergonha para uma cidade como Porto Alegre. Quem vai perdendo é eles, a falta de interesse em pesquisar. Que seja. Não, é por então, aí eu vou falar uma coisa assim, eu vou. O que que eu aceitei ver? Eu estou numa fase da minha vida, eu estou com 58 anos. Eu vivo num país onde a expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos. Atualmente, 27 anos. Tudo por causa da transfobia. Eu trabalho com política. Quem sabe, quem conhece, sabe que eu trabalho. E graças a Deus, trabalho muito bem. E eu aceitei vir por um motivo. Quando eu te conheci, o teu interesse, independente de gênero, a conversar binário, não binário, nessas coisas todas que a gente está agora trabalhando com toda essa questão, tu estava procurando resgatar a memória. Então, quando eu falo memória LGBT, eu não falo a nível Brasil, eu falo do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente conservador, né? E eu me interessou em tanto que a gente passou noite no quarto conversando, porque, gente, um jovem, uma jovem, só pode ter uma bagagem falar sobre uma cultura, se ele revisitar o passado. Exatamente. Se ele revisitar o passado com tanta elegância, com tanto respeito, eu tenho o maior respeito por você, eu quero dizer isso aqui em público, exatamente o que tu não fez comigo, tu fez com esta geração. E a gente precisa de pessoas como você. A gente não pode fazer agora como político, fazer uma política pública, se a gente não revisitar a memória, né, LGBT. Além de todas essas desconstruções que aconteceram, que a gente tinha que passar, nós passávamos por uma coisa que era horrível. Em Porto Alegre tinha muitas boates. E a gente ia de uma... Eu peguei essa fase, acho que vocês não chegaram a pegar. Pegaram, né? Mas lá no começo, na época de Valéria Del Rio, eu saía da Comendador Coruja e ia caminhando pela... Que era uma perto da outra, íamos pro Panteão. Do Panteão a gente saía, tinha... aí íamos fazendo, íamos pro... Mais tarde ali pro... Enigma, tinha ali na... Cabana do Turquinho. Eu sei que nesse meio caminho, assim, passava a polícia, pegava, nos colocava dentro dos camburões e nos levava para a delegacia dos costumes e ficava na... Foste presa? Fui presa, apanhei, fui estuprada, como toda a minha geração foi. É. Eu não. Eu não. Não, eu fui porque eu comecei antes. Porque do que isso? Alguma coisa não aprontou. Eu comecei antes de você. Sim, mas sim. A polícia havia perseguição, sim. Sim, havia, sim. Claro. Porque eu saí... Eu Rebeca... Mas eu nunca cheguei a ser preso. Eu também não. E nós não éramos, e essa perseguição é contra as travestis. Sim. Não contra os atores transformistas. Mas eu fui barrado várias vezes dentro de táxi, fui revistado por estar vestido de mulher, estar dirigindo de uma casa para outra. A polícia não presa aceitava. Presa por vadiagem. Quase isso. Presa. Eu mas me disseram que só era liberado porque eu não era uma travesti. Mas vocês vestidos de mulher. Vestidos de mulher. Andando na rua, loucura. Chegando então, em casa. A gente passou por tudo isso. E aí não é uma questão de vitimismo. Não, ah, é vitimismo. Não. Somos resilientes, sobreviventes de um processo preconceituoso. Olha, a gente está recebendo, olha que maravilha. Olha a cor. Olha, olha. Vou apresentar para vocês. É a Miss Mundais, a Jennifer Porto. Olha. E a nossa Miss Rio Grande do Sul, que é... Oficial, a Antônia, maravilhosa, foi eleita semana passada. Coroada no sábado. Obrigada. Achei muito legal que elas participassem desse debate também. Podem sentar ali, meninas. E agora a gente vai chamar o Ratinho aqui para o pessoal. Vem mais pra cá, faz uma rodinha. Vamos fazer uma roda, uma roda. Já que é uma roda, estão muito longe. Faz um rodelão. Isso. Então a gente fala sobre essa questão da memória, que é importante, porque assim, ó, se hoje não é ser pretensiosa, não é uma fala pretensiosa, é uma fala de que tudo valeu a pena mesmo, porque nós jamais, nós não andávamos assim, produzidas, de cabeça erguida, não. Nas ruas, a gente era chincalhada, as pessoas riam da cara da gente, era muito ruim. Eu hoje, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho orgulho de tudo que eu passei, de tudo que a minha geração passou. Hoje eu ando na rua, um exemplo, coisa muito louca minha, eu ando na Andradas, eu adoro andar de cabeça erguida. E as pessoas me reconhecerem ou não, mas não é por isso, é porque eu gosto de andar de cabeça erguida. Porque eu posso andar de cabeça erguida. Isso. Porque eu não podia, nem eu, nem a minha geração. A gente andava de cabeça baixa. E aí, de vez em quando, alguém, quer dizer, quase sempre, eu tô, ô putão, vai botar umas cueca. Ô viado. Ou então, de vez em quando, levava uma biaba nos beijos e já fica quieto. Porque todo mundo concordava que ser aquilo que nós éramos não era normal. Né? Então, hoje, quando eu vejo a montaria. Tiver montada, tiver todas as pessoas montadas de boa, de dia, sem levar baile nenhum, eu sempre digo ali tem um pedacinho meu. Ali tem um pouquinho de baile que eu levei. Ali tem um pouquinho de baile que Rebeca McDonald levou, que Dandara já levou, e que tantas outras que já se foram, que se perderam a batalha para o preconceito, para a homofobia, para a homolesbotransfobia, eu fico feliz em ver que tem continuidade. As pessoas estão na rua, a gente pode andar na rua. Exatamente. Apesar da gente viver num país extremamente preconceituoso e conservador. Até, deixa eu só complementar, tanto que até 1985, se eu não me engano, o homossexualismo, porque era o homossexualismo, era considerado doença. Doença. A partir desse ano... Hã? Pois eu não lembro se era 85 ou 95. 97. Olha, 97. Recente. É muito recente, então nós éramos considerados doentes até esse ano. Depois... Porque a transexualidade saiu há pouco, mais recente. Não, eu estou falando do homossexualismo, que depois, nós temos aqui virou homossexualidade. Então esse é um dado muito importante para em termos de Brasil. Olha que absurdo. Por isso que se mata tanto, tantos os homossexuais, trans, travestis. É um país completamente homofóbico e conservador. E a gente, além de fazer esse trabalho artístico, a gente também tem a obrigação de contribuir com essas questões mais sociais. Por isso que a gente está aqui hoje. Eu acho muito importante fazer esses encontros com mais frequência. É um saco pra gente se montar, né, mano? Adoro! Em casa, adoro, vendo TV. Tô nervoso em casa. Mas outra, a próxima vez a gente faz desmontada também. É. Mas é importante. Online. Eu vou fazer minha fala, porque daqui a pouco eu tenho que sair pra trabalhar, né? Não! Ah, até o final. O horário são 20 horas. Eu te pago 30 pilas a diária. Ah! No programa. Eu vou fazer uma telemensagem de 30 pilas. Acho que as que estão aqui, né? Eu sou a mais nova, né? Então eu já comecei um pouquinho com o caminho andado, admirando essas grandes artistas que estão aqui, né? Acho que uma das primeiras casas que eu tô com 42 anos e eu comecei a frequentar as boates com 14 anos. Eu era de menor. Agora é que tu me fala isso, né? Aí tu deixava ele entrar na voz. Eu sempre fui sofrida, cara de sofrida, cara de velha. Dá pra ver pelo vídeo aqui, não é que... Então eu sempre tive uma referência. A primeira vez que eu entrei no mundo artístico, dentro de uma boate que eu considerava um outro mundo, eu já tinha essas grandes referências, assisti grandes espetáculos com essas pessoas aqui, e foi bem como a Glória falou, né? Para essa evolução que está tendo agora, lá atrás teve uma revolução. E através dessa revolução, muitas se perderam para que todas hoje estivessem aqui montadinhas de dia, como a própria Glória falou, pegar um Uberzinho, pegar o seu carrinho, coisa que a gente não podia. Eu já fui expulsa, gente, dentro de um ônibus, por fato de ser travesti. Acho que eu sou a única que sempre fui uma mulher trans. A Glória se descobriu, fez isso há pouco tempo, né, Glória? Há uns anos atrás. Por medo, tu acredita? Por medo. E aí é que tá, mais uma história de superação. E eu sempre fui, eu como fui uma mulher trans, que eu nasci no meio da vila, então, preta, por mais que vocês achem que eu sou uma mulher preta, uma preta clara, né? Existem várias tonalidades da cor preta, né? E eu sofri muito, né? Apanhei, gente. Mas eu sempre fui atrás, eu sempre fui determinada. Eu sempre soube o que eu quis da minha vida, entendeu? Então, lá em 99, eu fiz show na boate Discretos, na Velando. E tava a Glória. A Glória nem me juntou, era 3 da manhã. Já tava altinha. A Glória só olhou pra mim assim, é tu? Ah, tá. Ele me apresentou. E eu? Ai, primeira vez, né? Mas eu tive a sorte que, dentre elas e vocês, eu sou o intercâmbio, eu tô no meio desse caminho. Porque eu peguei o começo e peguei a evolução de tudo que tá acontecendo hoje em dia. Eu transitei nesses dois tempos. Entendeu? Então, é muito legal ver toda essa evolução. Que através da revolução aqui de trás, das nossas, de mim também teve contribuição também, né? De outras artistas da qual eu me inspirava, como Yassana Makeba, Lilian Baques, Luandre De Manieli, grandes artistas que vocês nem sabem quem são, nem sabem. A Jennifer Porto conhece, que também é da minha época, né, Jennifer? A gente começou quase que juntas, né? Começou um pouco depois, né? Mas ela também é da minha época. Então a gente teve várias referências desse mundo. E nem por isso a gente se debicava e se sentia as melhores, né, Glória? A gente sempre, eu sempre respeitei a Glória. Eu sempre respeitei o Castanho, o maior carinho. Por mais que eu tivesse divergências pessoais, que eu e a Glória já tivemos, eu nunca deixei de respeitar ela. Por que eu já não tive divergência pessoal? É, tu é louco, né? Mas eu sempre respeitei a história e o legado, coisa que hoje em dia não acontece. Eu fui jurada de um concurso de Queens no Vitrô, de nível estadual, muito grande. Uma artista no final foi, só que tinham 10, 15, o Di estava no júri. Eu era apenas um voto. Eu não ia mudar a cabeça de ninguém. E a artista foi pra rede social dizer que ficou brava porque eu não levantei pra ela. Mas ela não era Fernanda Montenegro pra me levantar pra ter palma pra ela, gente. Por que que eu vou ter que... obrigação de levantar pra ter palma pra uma artista? A pessoa nem sabia o que aconteceu comigo naquele dia. Eu estava podre de cansada, tinha acontecido milhões de coisas. Vinda do carnaval da semana anterior. Quem sabe, sabe que eu sou do carnaval. Eu sou a primeira madrinha trans do carnaval de Porto Alegre. A nível não do Rio Grande do Sul, porque tiveram outras antes de mim. Tem a Tônia também, que é a madrinha de bateria de carnaval do interior também. Mas de Porto Alegre, eu sou a primeira. Entendeu? E a pessoa se sentiu assim, sem respeitar, sem saber. Claro, essa pessoa já tem histórico de ser falsa militante, que é aquela que milita por tudo. A pessoa deu um peido, ela milita porque o peido não era gay. O peido era hétero, o peido não podia ser hétero porque não existe hétero, cisnormalidade dentro da sigla LGBT, GBT, RBT, CBC. Né? Essa baita sigla, que é inclusive, a gente tem que ter, mas em primeiro lugar a gente tem que saber mostrar para as pessoas realmente, porque as pessoas ainda não sabem diferenciar o que é geek e travesti, gente. As pessoas confundem drag com travesti. Uhum. Acho que tem que ser um passo de cada vez. As pessoas se vê na rua, penso que todas nós somos travestis. Uhum. Nós estamos vestidas de mulheres. Eu não. Para algumas pessoas você vai passar assim. Bom, pior é que sim. Vai, ou melhor passar. Também, tanto faz. Hã? Não, às vezes eu acho é complicado. Claro que é. É complicado, às vezes, assim, por exemplo. Essa classificação, né? Esses rótulos que as pessoas precisam colocar. Política, mas acho que a Fabiane não. Claro que é inclusiva, mas primeiro a gente tem que ter um trabalho, não sei se tu vai me entender, a minha percepção, que eu sei que tu mais entende, tu tá nesse meio. Que, claro que tem que ter, só que o nosso meio tá avançando muito sem poder explicar pro restante o que cada sigla básica. O básico representa. Não sei se eu tô errada. Não, tá certo. Entendeu? Porque as pessoas ainda não sabem diferenciar, gente, o que é gay e o que é travesti. Então, às vezes, isso me incomoda. Tu entendeu? Me incomoda de uma forma nada contra. Assim, eu vou dizer um caso que me aconteceu. Eu já até comentei contigo, né? Eu moro ali perto do Shopping Total. E eu vi uma pessoa... que nem ele, assim, ó, de cavanhaque, tu, bem assim, de cavanhaque, cabelo comprido, de vestido de mulher na rua, tá, de bolsinha e achando que era travesti, gente. Eu me senti ofendida como uma mulher trans. Eu acho que as pessoas têm a livre-arbítrio de ser de como quiser. Mas não pegar e dizer que é uma travesti. Porque nós, mulheres trans e travestis, nós nos inspiramos no que agora? Na feminilidade de uma mulher, não é isso? A princípio, princípio. Não é? Claro que as pessoas têm que ser livres, mas este, para mim, às vezes, essas siglas, esses conceitos novos que estão chegando, parece que é uma forma de ser relaxada. Porque a gente que investe, não é, Tônia? Não sei se tu me entende. Já viu essas coisas, tem umas coisas assim que fica feio, gente, e eu não consigo, eu me atualizo, eu tô sempre com a galera, com a galera da atualidade, então eu tô sempre, entendeu? Mas tem coisas que ainda eu não consigo. Deixa eu só falar assim, aí como gestora, né, eu sempre, uma coisa que acontece, né, por exemplo, nós aqui somos da época do GLS, o T nem existia ainda. Não. As travestis já existiam, mas a nomenclatura não existia. O que que acontece? A questão das siglas LGBTQIA+, e vai indo, e vai indo, e vai indo. É tudo por uma questão de política de inclusão, política pública. Mas o que me incomoda, e não como gestora, porque como gestora de uma fase, sua primeira preta, periférica, mulher travesti, foi a primeira travesti gestora do Brasil, Porto Alegre. E agora eu estou chefe de divisão da Coordenadoria da Diversidade Sexual e Combate à Intolerância. E nós trabalhamos muito essas pautas LGBTQ, que é a nossa pauta, é a nossa ação. O que me preocupa, não o que me incomoda, o que me preocupa é quando a gente precisa de uma política, por que todas essas letras? Precisamos de uma política pública de inclusão direcionada para essa população. O que me preocupa é quando a questão, a gente está entrando numa outra seara, né? A questão do não binarismo, como é que a gente vai fazer uma política pública? O Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, é o primeiro estado a reconhecer pessoas não binárias. E fora do estado do Rio Grande do Sul, os outros estados, apenas por. Me corrija, doutor Diego, se eu estiver errada, via judicial, né? Isso acontece. Tudo bem, ok, para mim está ótimo, só que me incomoda às vezes a questão, porque tudo acaba dentro, vem debaixo do guarda-chuva das mulheres trans e das mulheres travesti. Ocorreu um fato há umas semanas atrás, numa cidade, não aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em que um rapaz ou uma menina, né, de barba, vestido, esse mesmo vestido, entrou no banheiro das mulheres. E a mulher não permitiu que estivesse aqui, ela ou ele estivesse ali, e aí agrediu, e ele agrediu ela, enfim, ela agrediu ele, uma função. Então isso chama de novo para o debate da questão, nós travestis, nós mulheres travestis, ainda estamos discutindo uma coisa tão pequena, que é qual banheiro nós vamos usar, os homens ou as mulheres. A gente ainda está discutindo isso quando a gente poderia discutir outra coisa. Para a população hétero, para a população cis, só existem três, e é exatamente isso: gay, sapatão e travesti. É isso. E elas não querem saber de outra coisa. Nós, enquanto gestores, a gente, enquanto movimento social, a gente sabe que somos vários gêneros dentro de uma nomenclatura, dentro de letras, enfim, que nós existimos. E é para isso que nós estamos. Nossa geração lutou demais para que a gente pudesse ser incluído até nessa sigla, que era só GLS. Nós lutamos muito. E o nosso medo, enquanto mulher, eu enquanto movimento, e a minha fala é essa, queiram ou não, gostem ou não. Eu ainda, enquanto movimento, prestem atenção, não como gestora, enquanto movimento eu não me conheço. Porque eu tenho medo daquilo. E já ouvi, a única pessoa que me faz entender o movimento não binário é tu. Porque a gente senta com leveza e conversa sobre isso, como fizemos há muitos anos atrás, para que houvesse a inclusão da população trans em políticas públicas, né? Mas às vezes eu tenho medo que todas as políticas públicas que nós, população trans, conseguimos conquistar, e são muito poucas, sejam banalizadas por um movimento que eu conheço algumas pessoas sérias como você e outras não. Assim como no movimento de travestis também tem mulheres trans que não são sérias. Quando eu digo sérias é para que a gente não desconstrua essa política que a gente conseguiu com tanto sangue, com tanto derramamento de sangue. E ainda não chegamos onde nós gostaríamos de chegar. Nós temos o direito, enquanto pessoas, de estarmos incluídas nessa sociedade como um todo, não pela metade, e não por imposição da lei, não da forma que está sendo. Então isso me preocupa, e essa mesma preocupação que tu tem, eu tenho também. Não valorizar as leis pouquíssimas que nós conseguimos avançar. A gente avançou muito pouco. Muito, porque é anula tudo que a gente fez. Exatamente. Entendeu? Eu não digo anula, banaliza um pouco. Eu acho que anula, porque recai sobre a gente. É. Entendeu? Porque a gente coloca tudo num pacote só, entendeu? Ai, óbvio, daí vai pros WhatsApp, aqueles grupos, foto daquela, não sei se vocês já viram, que aconteceu também esse mesmo caso da travesti de barba na cara, viralizando tudo que é grupo, tu mandava aquilo, aqueles que eram, por isso que estavam proibindo direto as trans nos banheiros femininos, porque eles achavam que todas as trans eram iguais. Ok, que ser não binário é um direito teu, tu deve fazer, mas se põe no seu lugar, não entra no banheiro feminino. Porque a gente tem que ter um cuidado para não afetar as outras siglas. É o cuidado que o não binário tem que ter. Porque a gente, como mulher trans, a gente tem todo o cuidado e respeito de respeitar as outras siglas. Respeitar as gays, respeitar as lésbicas, respeitar os homens trans, tudo isso tem que ter um cuidado. Então, as pessoas não binárias também têm que ter esse cuidado. Ok, eu acho super importante vocês falarem sobre isso. Mas eu queria retomar um pouco. Como uma pessoa não binária, e tem outras pessoas não binárias aqui também hoje, eu acho importante também a gente colocar o que a gente estava conversando hoje na mesa um pouquinho mais cedo, né? Que é ser uma pessoa não binária. Então, às vezes, a gente acaba pegando uma identidade e tentando sobrepor todos os corpos que existem a um conjunto de normas e regras. É, eu acredito que sim, a gente precisa ter cuidado, mas também acho que é um cuidado mútuo, porque às vezes existem pessoas, independentemente da sua identidade, mas também pessoas travestis, pessoas transexuais, que acabam reproduzindo violências em relação ao diferente. Então, assim, coisas que talvez vocês passaram em algum momento, a gente está passando agora. Se a gente não tem banheiro, específico para a gente, nós ainda não temos. Que a gente vai, nós ainda não temos. Então é sobre isso, a gente precisa exportar, porque assim, ó, a minha preocupação, nada contra, porque isso que vocês estão passando agora, o movimento que passou lá atrás, e ainda passa. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Nós vivemos numa sociedade iludida, eu não represento ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu represento a mim mesma, né? E uma população, não posso chegar aqui e dizer eu represento uma população, é pretensão demais, isso seria pretensioso da minha parte. Então eu posso dizer o que eu penso. Cara, assim, ó, nós vivemos num país que as pessoas, assim, em alguns momentos, tem que ser, por exemplo, quem de vocês aqui tem algum tipo de preconceito? Quem é que é preconceituoso? Todos. Todos nós temos um tipo de preconceito. Todos nós. Então a gente vive num país em que assim, a gente às vezes quer que as pessoas aceitem, as pessoas não são obrigadas a aceitar. Eu sempre digo assim, é meu mantra, não preciso que me aceite, exijo que me respeite. Isso vale para todos e todas nós. A minha preocupação quando tu fala isso é as várias formas, né, de ser. Bate com a minha única forma, a minha desconstrução, a desconstrução do corpo masculino de Miguel para o corpo feminino de Glória Cristal. Eu desconstruí o masculino e construí o feminino. E ficou dessa única forma. E a partir dessa única forma, eu passei a lutar pelo direito de estudar, passei a lutar pelo direito de estar incluído no mercado de trabalho através de 10% da mão de obra são aproveitadas. Não sabe, o Brasil menos emprega a mão de obra travesti. E aí quando tu me fala várias formas, eu tenho medo. Eu fico receosa porque como é que a gente... E eu digo, agora isso eu te digo como gestora. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que avança muito nas políticas de inclusão para a população LGBT, incluindo as jornalistas. Tanto sabe que é o único estado que reconhece, né? Então, quer dizer, a gente não pode dizer que é um estado que é preconceituoso e conservador. E aí a gente chega ali e faz e se avança muito mais do que outros estados lá em cima. O que acontece é que se a gente... Será que não vai banalizar lá na frente? Será que não vai prejudicar um outro movimento? Será que esse movimento nasce embaixo do guarda-chuva das mulheres travestis? Será? Então, como a Fabiane fala, nós temos, a gente respeita as letrinhas, né? E é isso. Pode ser um monte de vezes, mas a gente respeita a saúde da mulher lésbica, por exemplo. A saúde da mulher lésbica, uma mulher lésbica quando vai no médico, o ginecologista pergunta, como vai a tua vida sexual? Cara, tu tá falando de mulher lésbica. Né? Logo se entende que a mulher lésbica vai transar com uma outra mulher. Então a gente não tem uma política pública de saúde para a mulher lésbica. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente Glória. Inclui o não binário, fala meu amor. Eu acho importantíssima essa tua fala, sabe? Mas eu acho também que fica um pouco restrita a vocês duas. Talvez assim, Glória. E o Castanha precisem falar sobre o trabalho deles transformista. Eu sou que nem a Suzana Vieira, eu tô aqui porque eu sou bonito, hein? Não, é só porque uma questão de. Eu acho muito importante, fundamental essa questão de políticas públicas. Mas eu queria retomar o assunto transformista. Isso está dando tanta complicação. E eu acho que é também por isso que a gente está aqui. Vocês não têm. Essa coisa dos barbudos de vestido na manhã. Eu acho meio coisa bem. Na época que eu vi, foi na época do carnaval em São Paulo, apareceu. Era um cara, parecia o cantor. Parecia o cantor Otto, de vestidinho. Eu, para mim, acho muito. A moda, a lacração. Eu falo muito contigo sobre isso. A lacração ganhar like, sabe? Posso qualquer merda na rede social. Eu entro no Zafre de vestido de alcinha. Daí, ai, alguém vai me maltratar. Filma, sabe? Eu acho, não é uma coisa real, assim. A lacração. A lacração, sabe, é curtida, sabe? Aquela sede por curtida. Tem coisa que é verdadeira, mas eu vejo muita coisa como forçada. Essa coisa, muita coisa. Aí vamos lá, vamos, sabe? Que nem tem esses programas de bagaceira, essas. Vou ficar avisando, ah, vou lá ligar pro Léo Dias, que eu tô indo no comer pizza. Olha, Marilena Castanho comendo pizza, que eu não sei qual, né? A atração da época, o Castanho. A fissura por like, por, sabe? Ganhar curtidas, seguidores. Sabe? Eu acho meio forçado. A lacração. É, lacração, ah, é. Tinha que sair de mulher, saio. A lacração na nossa época era fazer 4 shows na noite, saímos de uma boate. Ah, exatamente. Isso era uma loucura. Ou ir na Feira do Livro comprar um livro, ou ir no cinema ver um filme cult, um filme de um diretor maravilhoso. Hoje em dia elas não veem filme. Pergunta pra ela, quer Visconti? Ela, hã? É panetone? O maior problema que eu acho, ainda acho muito grave, é o preconceito dentro do próprio grupo, né? Sim, afinal também. De contas, nós somos uma cidade que tem 2 paradas gays. Hello! Né? Então, tudo isso precisa ser revisto, mas nós já enfrentamos. Eu também sou de uma época em que travestis não podiam entrar em boate gay. Era proibido, nem montada entrava. Né? Eu que me apresentava nas casas noturnas, eu para entrar nessa casa, eu tinha que me arrumar no camarim, entrar em cena, fazer o show. Se eu quisesse permanecer na boate, eu teria que tirar toda essa maquiagem e ficar uma loucura, né? Dentro do meio, na arte do transformismo, que é o que nós vamos conversar aqui, não é? Não sei, tu te lembra dessa fase que eu claro. Não tinha tramitado? É, na verdade, eu peguei um período um pouquinho depois. Não podia, travesti não podia entrar em boate gay. O que eu lembro era, por exemplo, que nas boates gays, travestis pagavam mais. Tinha mais essa diferença. Eu pagava R$50 no ano 2000. Alô, era uma boate gay e os travestis pagavam um valor do ingresso maior. Não era uma vez a Marcele Malta. No ano 2000. Marcele Malta pagou o triplo do preço para entrar. Não era uma vez. Isso, né? Porque eu era travesti. Estou falando. E eu já fazia show. Chocante, né? O próprio meio é preconceituoso. É preconceituoso. Ou seja, o dono da casa que nos contratava para fazer o show não permitia que nós ficássemos vestidos de mulher. Acontecia isso. Parabéns, meninas, vocês chegaram num momento um pouco mais evoluído. Mas por mais que tivesse todos esses empecilhos antigamente, eu digo de 20, 15 anos atrás, era outro glamour. Ah, claro. Ah, glamour, desculpa as novinhas que estão começando agora. Vocês não vão ter, não vão saber o que é tu realmente ir pra uma boate, tu ir e tu sentir a magia do espetáculo do show. E as pessoas irem pra assistir o show. Gente, eu me lembro do Discretos. Eram 3 horários de show, 2 horários de show, 4 da manhã, 6 horas da manhã, a boate lotada ainda, de domingo para segunda. Acho que foram os primeiros atos que aconteceu. De domingo para segunda. Vocês nunca vão pegar essa magia que teve. E as pessoas saem de lá sem celular, se encontrar, combinar o próximo domingo todo. Agora vai pra banda. E agora você sabe que quer fazer show, semana que vem tava aqui, ó. Não tinha, todas estavam lá, não tinha erro. Todas estavam lá. Não, e o muito legal, assim, ó, era tudo muito profissional sem ser uma classe profissionalizada, assim, não tinha. Até hoje acho que não tem isso, né? Mas era assim, tu marcava com uma pessoa, era difícil que a pessoa não fosse. Né? Tinha um cachê legal, né? Não era diferenciado, não tinha isso, assim. Mas às vezes não tinha. Aí a pessoa, não, eu faço igual. A gente ia só pelo fervo, né? É, muito pelo fervo. E o que era legal era isso, que funcionava também como uma vitrine. Porque como tinha várias casas em Porto Alegre, o que que acontecia? O dono da outra casa, eles iam uma... E domingo era todo mundo... Olha, eu gostei daquele ali, vou levar. O que ele fez? Só a banda era uma pessoa que fazia muito isso. Mas isso tudo... Eu comecei como apresentadora na banda. Isso tudo ficava bem restrito dentro da comunidade gay. A gente ficava em guetos. Então, nós começamos a explodir um pouquinho para fora a partir do advento que a gente foi começar a trabalhar em teatro. Teatro, é. Que aí nós começamos o quê? A ganhar os jornais, a ganhar destaque na mídia, ser convidado para ir aqui e ali falar. E aí os transformistas foram aparecendo. Porque antes era tudo muito fechado. As casas gays não tinham nem letreiro na frente, era tudo escondido, era tudo camuflado. A gente que sabia que era ali, aquela portinha ali era uma casa gay, mas não tinha nenhum letreiro, não podia. Que ano foi o Mulheres do Brasil? 92. 92. Então, assim, ó, eu sabia que ali era uma casa gay, mas não podia ter, porque se tivesse um letreiro, qualquer identificação com a comunidade gay, apareceria pichada, ou botavam fogo, ou xixi, cocô, mandavam sempre a polícia bater nesse endereço, então era tudo camuflado. Isso até hoje. O melhor era o Indiscretos, então, que o Indiscretos era muito engraçado, que o Indiscretos era assim, era uma casa com um cantinho assim, e aí na frente tinha um Bambi com uma borboletinha. E aí quem passava durante o dia achava que era uma caixa, alguma coisa assim. Todo mundo tava cheio de piada, né? Era muito engraçado. Mas você não era uma coisa. Eu lembro do Bambi. Tu lembra do Bambi? Claro. Era um Bambizinho, assim. Era tudo por signos, né? Nós podíamos falar, nós podíamos falar. Era tudo muito, muito velado, muito oculto. O Arca de Noé, que tinha o depósito da Brahma na frente. Essas coisas vieram acontecer depois que a gente começou, depois que nós fomos pro teatro. Mas também acabou o show, pegava o outro, vocês montavam, porque tinha um resquício de maquiagem, senão apanhava dentro do mundo. Também tinha isso. De quem? Todo mundo pra ir embora na hora de ir embora. Ah, sim. Tinha que se desmontar. E existe uma coisa. Era dois mundos, era completamente. Era que nem o Labirinto do Fauno. Não sei se vocês já assistiram. Eram dois mundos. O mundo real era cinza e o mundo imaginário era. Um mundo paralelo. Era exatamente assim o nosso. Vocês sabem que até hoje os artistas transformistas, eles não têm direito ao sindicato, eles não podem ser sindicalizados? Não tem registro. Não existe registro. Existe. Nós somos registrados porque nós somos atores. O Everton ainda não fez, né? Eu já disse. Nem tem interesse. É, mas é importante, porque existe um sindicato que pode te proteger. Mas artistas que fazem trabalho na noite, somente à noite, eles não podem ser sindicalizados. Isso é uma discussão. Isso é uma discussão já que existe já há bastante tempo no Sindicato dos Artistas, no SATED. Já houve empenhos e progressos nessa conversa, mas ainda não existe de fato essa política de que. Porque são artistas como qualquer outro. É, mas não há. Estão lá, usam maquiagem, usam figurino, se apresentam e recebem seu cachê. Sim, tanto quanto a Dandara ganhou o prêmio. É que eu ia falar isso. Melhor agora. Ator. Exatamente o que eu ia falar isso agora. A casa teatral. Viraram as costas quando a Dandara recebeu o troféu Açorianos de melhor atriz de comédia. Foi na, pelo. Bonecas à Beira, que ganhou o prêmio de melhor espetáculo. E foi um. E na época eu lembro, desculpe te cortar, vários espetáculos que tinham sido indicados, outros espetáculos, junto com nós, os diretores retiraram suas indicações porque não aceitavam participar de um com prêmio travestis. Com um elenco de travestis. Travestis. Isso não faz muito tempo. Tema que a sociedade não sabe definir o que é um travesti, o que é um gay, o que é um transformista. Não vou falar, só tô mostrando, okay. Né? Porque a gente não tá falando nada em vão, as palavras não estão sendo jogadas ao vivo. Não, tudo tem um sentido. São claro. Provas da vida que a gente tá falando das nossas vivências. Óbvio, ela tá ficando brava de novo, ela vai ter que A Glória tá fazendo intriga. Sibeli, deixa eu te perguntar, você comentou comigo na última vez que a gente conversou sobre uma ocupação drag queen que aconteceu aqui na CMQ, você disse que ia trazer isso pra conversa, se você quiser comentar, eu fiquei curiosa, ainda não sei dessa história. Ah, foi seria legal. Um projeto da UBRA, da faculdade lá, que me chamou para que eu convidasse algumas pessoas do meu convívio artístico, né, para que nós viéssemos aqui invadirmos a Casa de Cultura, isso nos anos 90. Era uma loucura, nós não fomos convidados e viemos para cá montados. E tinha uma drag, um drag king, que chama, né, uma menina que se transformava em menino. Um escândalo. Nós paramos a casa aqui, graças a Deus, eu não lembro quem era o presidente na época aqui, não interferiu, nos acolheu muito bem e foi uma experiência incrível, mas nós não fomos convidados, nós tivemos que invadir, que é diferente, né? Então a gente sempre tomar frente, a gente sempre teve que tomar frente e de peito, de cara lavada e dar cara tapa, vamos lá, se nos barrarem, né? A mesma coisa quando aconteceu... Tem tudo mastigado. Quando aconteceu o primeiro baile de carnaval gay em Porto Alegre, que aconteceria numa casa que havia na João Pessoa, ao lado onde era a Casa de Portugal, ali tinha um clube imenso, e não acontecia, não tinha isso, nunca aconteceu em Porto Alegre. E aí o organizador do baile me chamou para eu ser apresentador do primeiro baile, e ele disse para mim assim: será que tu tens coragem de te vestir de mulher ao meio-dia e sair comigo para divulgar? Vamos lá. Me montei, fui e invadimos a redação da Zero Nós Hora. Também. Invadimos a redação da Zero Hora, invadimos o Correio do Povo, mas tudo por invasão, porque não nos era por permitido. Nada por convite, né? Não, nada. Éramos invisíveis. A gente sempre teve que tomar a frente. Fomos lá. A fotinho que eu tenho é desse tamanho, assim, tá desbotada, já que nem eu. Uma coisinha assim, mas tá lá. Mas a gente sempre, é isso que eu te digo, a gente sempre tem que estar metendo a cara, a gente sempre tem que estar lutando o tempo todo, até dentro do próprio meio. Essa relação com a mídia também é muito complicada com os veículos de comunicação daqui, porque, na verdade, a gente só... Foi tu que falou isso? Sim. Nós só começamos a aparecer nos jornais, na televisão, nos rádios, enfim, quando a gente foi pro teatro. O que a gente fazia no teatro não era tão diferente do que nós fazíamos na boate. O Zé Adão, por exemplo, durante 2, 3, até mais anos, ele montava shows conosco, no Indiscretos, no próprio Discretos, no... Na Wanda. Nos shows montados, a gente fazia Brecht no teatro. Uma loucura, às 3 da manhã. Às 3 da manhã, textos de Brecht. Ópera. Exatamente, ópera. Eles tinham um especial sobre a Elis Regina, que começava com a Glória, linda. Obre Negro. Não, Obre Negro era o outro que tinha os textos de Brecht. Esse acho que era, chamava Elis. Então, o Zé trouxe o talento dele como diretor e abriu as portas. E para trabalhar com esses transformistas. E nós já éramos mais próximos, mas outros que estavam lá ganharam muito com isso, ganharam uma força de trabalho muito grande, um reconhecimento muito grande, porque Dandara foi para o teatro pelas mãos dele. Everton foi que tinha vindo um pouquinho antes, né, com a Vera Caran, eu acho. Com a Vera e com o falecido... Neto. Não. Ai, faz tanto tempo, gente, mas tô lelé. Glória foi com o Renato, né? A gente fez não, aquele espetáculo foi que foi antes. Zé Adão primeiro, é. Foi Zé Adão. É porque eu perco um pouco a noção do... Depois veio o Renato. Isso é muito legal. Mas foram isso, pessoas que nos deram as mãos, nos deram a mão e nos levaram. Né? Então é isso que o Everton tá falando. A gente sempre foi... Sabe? A gente meio que enfrentando e metendo mas carro, sempre lá, com muito esforço, com muito trabalho, com muito cansaço, porque era muito difícil. Implorar. Sim, a partir dali, que é importante que a gente fale, a partir do teatro, a gente começou a sair dos guetos, e aí a gente foi pro teatro, e aí começaram a convidar a gente pra festa. Festa? Aí cada um fazia uma festa, chamava, eu quero a Glória, eu quero a Laurita. Festas de sociedade. A gente fazia muita porta. Reveão da RBS. Eu fui por incrível. A primeira toda dançante. Uhum. Eu fui a primeira RuPaul de Porto Alegre. Eu fui a primeira drag queen. Eu falo isso, às vezes as pessoas. Não. Quando chegou o movimento drag queen, eu fui a primeira drag queen fazendo RuPaul e o lançamento do primeiro disco da RuPaul no Brasil. Eu fiz em Porto Alegre. Cada uma de nós aqui começamos a ter visibilidade, não só no teatro, mas aí a gente começou a entrar dentro das festas. Das pessoas, isso era muito legal, foi nos empoderando também. Então, foi eu também sou de um período, em que os artistas, depois. Como nós, os transformistas, eles não tinham, como a gente brinca nos camarins, não tinham a chave de fala, né? Quem normalmente tomava o microfone das casas noturnas eram os donos das boates, né? E aí eu cheguei um momento e também, com a minha cara e minha coragem, eu tomei o microfone do Frei Rocha, que era uma casa noturna, e acredito que não, talvez seja uma das primeiras a comandar os shows na noite. Né? Não haviam apresentadores transformistas, eram os donos das casas que apresentavam. Então tudo isso a gente vai galgando, né? Passo a passo. mas não foi fácil ganhar o chá de fala. Eu mesma me dei. Tu ganhou, foi o Frei que te deu o chá de fala. Nossa. Eu já entrei. Foi a Wanda. Eu já entrei com a chá. Contigo na Wanda. Tinha um programa que era Milkshake. Lembra que era um programa para adolescentes? Às 6 horas da tarde. 6 da tarde. Uma maravilha isso. Lotava. Fila para José Bonifácio. Fila para entrar. Era impressionante. Era ali na José Bonifácio. Sim, na esquina com a Santa Terezinha. Ali perto da igreja. E a Santa Terezinha lá em cima, apavorada. Não, por quê? Porque aí primeiro era a Xuxa. A Xuxa ia lá, que era tu fazer o show, aquela coisa toda. Aí depois a banda não tinha ninguém pra colocar. Vamos colocar Glória, eu não sabia falar. E tu era quem? O contrário. É. Aí eu comecei apresentando ali. E aí aquele cabaré ia até muito tarde, né? Até outro dia de manhã. A saída era horrível. As pessoas indo pra missa e nós saindo da boate, apensapando de viado. E as pessoas apavoradas, assim, nós enlouquecidas, numa geração. O Deus e o diabo. Geração ecofagina, vocês imaginam, né? Um horror. Por quê? Nada, mas é verdade. Você está abrindo teu coração. Estás abrindo o teu coração. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falei. Porque o que eu vivi, eu acredito que tem pessoas que gostam de escutar e pessoas que não gostam. Sim. De escutar. Mas horrível, então, se a gente responder. É exemplo para muitas pessoas, eu acho que a gente tem que falar tudo que a gente. Nem tudo, tem algumas coisas que eu não falo, óbvio. Fala. Ainda bem que naquela época não tinha internet, não pode falar nada, né? Mas eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo tudo que eu vivi, foi fácil mesmo, mas eu não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo. Mas é legal que na nossa época, em glória. Se eu soubesse onde eu iria chegar, eu passaria de boa. Em glória. Mas tem coisas que até. Ai, muito sofrimento. É bom que não sejam. Não tem registro, não havia internet na época, porque nós cometemos coisas horrorosas. Vocês não imaginam. Loucuras. Eu ganharia dinheiro. Eu até fui light, porque acho que eu sou a única artista que nunca bebeu, nunca fumei. É sério? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca. Ainda dá tempo. É verdade. Sim, dá tempo. Eu acho que eu sou a única careta. Ou ainda dá tempo, queridinha. Mas aí é pior de todas, porque daí tudo que eu fazia de cara, não tinha desculpa de nada, né? É pior ainda. Estava consciente. Sim, correto. Pior ainda. Mas nunca fugi. Bom, que vocês que me conhecem, vocês sabem, né? Que eu sou bem tranquila, fala não. Evangélica. Quase. Na igreja da André Soares. É, na nossa última conversa teve algo que você compartilhou comigo, que eu fiquei muito emocionada, assim. Chora. Um ponto de eu quase chorei aquele dia, quando você falou. Ai, adorei o chocolate. Eu pensei que eu ia ter que pagar o chocolate quente pra ela. Aí eu tava sentindo que era aquele dia. Ela é um amor. Ai, meu cartão tava trancado. É, quando eu te pergunto, fica à vontade, se você não quiser entrar no assunto, mas é que eu acho tão bonita a forma como você contou. De onde vem o seu desejo de se montar, assim? Como que você encontrou esse lugar da montação? Eu sempre brinco que se monta é Lego, né? É rindo própria. Esse desejo de... Foi desde muito antes, né? É, transformar como artista, né? Acho que as minhas grandes referências, antes de eu entrar na boate e conhecer... Eu já conhecia o nome, sem conhecer as pessoas, Laurita, Lady Cibele, João Carlos Castanha e Glória Cristal. Tinham as minhas três referências, que eram a Yassana, a Lilian e a Luandra, que eram as Black Divas. As mais antigas aqui conhecem, que eram maravilhosas. Maravilhosas. Né? E eu, antes de entrar para as boates, eu fui amiga pessoal delas. E sou até hoje, né? Tanto que a Yassana tá aí, né? Tá aí. Tá de obrigação lá. Capaz. A cabeça bem coberta de sangue de galinha. Mas é que... Não, gente, olha. Olha o quadro. Velhas sentadas conversando, aí quando fala uma coisa ela perde. Capaz que é antes que tá aí. Ai, que saudade dela. Conta. E daí, elas me apresentaram ao mundo. Apresentaram o mundo artístico, né? E a primeira vez que eu entrei na boate e vi um show foi da Yassana, dublando License to Kill. Tu também dublava, né, Glória? Mas eu vi a Yassana primeiro dublando. Gente, eu olhei aquilo e eu chorava. Eu chorava quando a Yassana dublando License to Kill. E eu falei pra mim, é aquilo que eu vou fazer pra mim. Que legal. E teve um trabalho, não terceiro ano do segundo grau, que agora não sei como é que chama, tá tudo mudado, né? Não sei como é que é. Eu sou do tempo do segundo grau. Meu professor de técnicas comerciais, nem sei se existe isso hoje em dia, né? Só na novela dos nossos, como é que eu escrevi. É, mais ou menos isso. Ele mandou a gente fazer um vídeo, tempo da fita VHS, do que a gente queria ser no futuro, a profissão. E eu disse, eu quero ser transformista. Isso antes de começar nos palcos. Olha já a visão que eu tinha. E tu já sabias o que era? Eu queria saber, sim, já sabia, porque eu já tinha as referências da Yassana, Luan. Sim. Porque elas me contavam tudo. Mas naquele universo de só se ficar de mulher no palco, fora do palco, isso, homem, sim. Mas eu sempre me reconheci como mulher trans. Ah, viu? Ó. Eu sempre separei ser uma mulher trans e a artista transformista. Tá. Porque é uma arte. Eu sempre soube separar, que eram duas coisas completamente diferentes. Isso mesmo. Entendeu? São coisas completamente diferentes. E o professor disse, tá, mas o que, que tu quer ser? Ele vai ser transformista. E tem esse vídeo, gente, eu posso provar. E meu professor disse, ah, eu quero ser transformista. Daí ele já bolou assim, ó. Então vamos fazer assim, ó. Todos os teus outros colegas, que eles querem ser, um queria ser médico, outro queria ser advogado, outro queria ser jornalista, que hoje é jornalista, inclusive ele é jornalista, ele foi jornalista da RBS. Eles começavam assim, já na profissão deles, recebendo um convite para assistir um show na minha boate, que eu ia fazer show. Que legal. E aí o vídeo encerrava eu fazendo um show e eles tudo ali reunidos comigo. Aí tu já vê como é que é o universo. Já conspirando, e hoje eu tô aqui há 24 anos fazendo esse grande trabalho, que a arte me salvou, gente, salvou mesmo, mesmo, como eu disse pra ti, né, era que nem o filme do Labirinto de Fauno, a realidade era preta e branca, e esse mundo que eu me transportava pro meu universo, dentro das boates e no momento que eu fazia show, para outro mundo, meu mundo verdadeiro, que era eu. Então, a arte transforma vidas, como transforma a vida de vocês também, né? Sem desrespeitar, sem desmerecer ninguém, sempre sendo humilde e sempre evoluindo, mas nunca esquecendo quem revolucionou lá atrás. Evoluir não é esquecer do passado, gente. Porque se existe uma evolução, porque teve um passado. E é uma pena que no nosso movimento não existe um estudo antropológico sobre isso, né? Essas histórias todas vão acabar se perdendo em algum não tempo. Não vai se perder, essa menina tá tudo aqui, gravado. Tá tudo gravado. Olha, aqui, ó. Ah, que pessoa ainda bem. Alô, Everton. Oi, tô falando. Porque antes de nós estarmos aqui, existia Valéria Del Rio, Nathalie Delon, Karen, várias Carla outras. Campos. Carla Campos. Charlotte Brenner, várias artistas, muitas foram para São Paulo. A Kika foi embora para São Paulo, teve um período e foi embora. Como é o nome daquela outra gordinha maravilhosa que era uma caricata que chamava na época? Qual? Que foi morar em São Paulo. Aí tinha uma galera. Todas essas abriram portas para nós. Também. Tânia Torres. A Tânia Torres, todas peitadas. Só que essas pessoas não vão, aparecer. Daniela Alves. Agora, a preservação da memória. O Rio Grande do Sul não tem uma história gay, LGBT. Mas eu acho que a partir de agora está começando a ter. Desde aquele trabalho que a Cassandra fez durante a pandemia, que lá foi muito importante, eu acho. Quero. Os drag poa, que lá foi legal, foi um resgate. É, acho que... trabalho do Sandro K, que é maravilhoso. Acho que foi... Porque por mais que, né, muita coisa tenha se perdido e muitas artistas não respeitam as antigas, que tem isso, a gente verdade. Sabe. O problema é dessa, não quer me respeitar. A evolução disso, por um lado, é positivo, né? Porque a gente vai conseguir deixar marcado por séculos, dezenas de anos, todas essas histórias, né? Graças a Deus a internet veio para isso. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, infelizmente. Eu falo uma coisa assim tão importante, por exemplo, né? Nós não temos nada, material nada da Rebecca MacDonald. A Rebecca, a única coisa que a gente tem, o que a gente consegue deixar bem perto, é a memória, que ninguém nos tira, né? A única coisa que eu vejo, que eu consigo puxar na internet, é o filme O Rebaixinho. Mas eu tenho uma revista em que ela foi capa. Ah, eu também tenho a Wonderful. A Wonderful. Revista Wonderful. Revista Wonderful, que ela foi mas capa. A Rebecca era uma artista. Teve que ter alguns recortes do jornal do Festival de Gramado que nós fomos, que também sofremos preconceito dentro da própria classe, lá no Festival de Gramado, com o filme O Rebaixinho, que era um escândalo, né? Acho que aconteceu o primeiro beijo gay. do Brasil na cena aconteceu nesse filme, que foi dirigido pelo Gilberto Perin, onde a Rebecca MacDonald, um ator transformista, beijava na boca um ator hétero chamado Ángel Palomero, que hoje mora no Chile. O Ángel fez algumas novelas na Globo, fez várias longas metragens, mas foi o primeiro beijo gay. Não é agora que a Globo, até hoje não aceita, não assume não. Beijo de dois homens, não conseguem isso, né? Mas foi o primeiro beijo gay, foi dado pela Rebecca no ângulo do cinema. E lá em Gramado, eles não tiveram a coragem de premiar o filme. Isso nos foi contado em bastidores, em off, pelos organizadores. Porque tem que ter muita coragem para assumir isso, né? De botar, colocar um filme com quatro travestis, que nós éramos considerados travestis, para ganhar um prêmio em Gramado. Não ia mudar isso. Não, tanto, não, eu acho que na verdade, desculpa, Fabi. Devoa Shirley é de fato o primeiro filme com elenco majoritariamente. 98%. Majoritariamente. Tá. Transformista travesti. Entendeu? Assim. E foi uma coragem do Perin de assumir. Foi, e ele fez. E é uma trilogia, né? É, depois tem Shirley. E é o Para Sempre Sofia. Que eu fiz. Também. Nunca foi lançado. Então, ó, tem esse problema também, né? Se faz os filmes e eles não lançam. E lá em Gramado também tinha uma coisa assim, nós éramos convidados para muitos eventos, mas outros a gente não era convidado. Aí tem uma coisa que eu me lembro muito bem, tinha uma festa que eu queria muito ir participar, e eu andava 24 horas de mulher de Gramado, não queria nem saber, chutei o pau da barraca mesmo, tô aqui para isso e vamos lá, tô com filme trouxa de mulher, vou ficar vestido de mulher. E aí nos convidaram para ir numa festa e eu estava numa mesa com o Guilherme Caran, que era homossexual assumido, maravilhoso, um ator que infelizmente não está mais aqui. Aí disseram para ele assim, Guilherme, só tu vais. E aí o Guilherme disse assim, não, se elas não forem, eu também não irei. Gente, aquilo foi maravilhoso, entendeu? Quer dizer, então, esses pequenos gestos dessas pessoas que têm uma visibilidade maior é que vão nos salvando, vai nos pressionando de alguma forma, vai nos dando o suporte para a gente possa seguir em frente, né? O que vocês estão conversando? Nada! Intriga! Está fazendo intriga! A gente é travesti. É isso, né? É uma rede que vai se formando. É, sabe? Tem alguns corajosos que vão nos dando a mão e a gente vai aproveitando, vai subindo, vamos indo. Eu acho que todas mas como a Fabielle diz, sem pisar em cima de ninguém. Sempre respeito do mérito do nosso trabalho. Acho que todas nós fizemos filme, a gente fez também, né, Glória? Eu acabei também de gravar. Já fiz, através do Castanha, que ele me indicou. Olha só pra vocês verem. Foi... as coisas são loucas, acho que as coisas acontecem porque tem que voltar e fazer. É a pessoa que tem que fazer. É tu? Né? O Zé Cabrito, não sei se vocês conhecem o... O diretor, ele é de Santa Maria, né? Bagé. Festival da Fronteira. Foi o filme em 1999, era assim, contava a saga dos jovens do ano de 1999 para o ano 2000. E ele queria que uma travesti verdadeira fizesse o filme. Ele não queria montar um homem de travesti. Um ator que fosse representar, ele não queria um ator, ele não queria um... Uma trans? Um fake trans. Sim. Tem o blackface, tem o fake trans. Aham. E daí, ele foi na Marcelle com toda a educação do mundo. Amo a Marcelle. Não tô falando mal dela, né? Deus livre. Claro, eu entendo ela. Porque às vezes você se torna reativa com toda a sua história de vida, toda a sua bagagem, né? E ele foi lá porque indicaram o Igualdade. Perguntou, e disse, olha só, Marcelle, eu queria uma travesti para fazer o papel. E ela botou, mas que papel é? Ela vai ser uma prostituta. Ela botou a boca dele. Claro, eu entendo a razão dela, né? Só vão objetivar uma travesti como prostituta. Também tem isso, né? E como se a gente tá errada. Como se fazia, só botavam os negros como empregados. Empregados, mas né? Tudo tem um começo, né? Claro. Tem que começar. E a iniciativa dele foi muito legal, foi muito de boa. E ele pegou através do... A Marcelle não me indicou, falou tudo, as razões dela, que a mãe não tira a razão dela. Né? E como eu já não tenho essa coisa na minha cabeça, como eu sou artista também, né, que a gente se considera artista, eu não sou mais, sou uma artista, e o Castanha vê assim, ah, olha só, tu não quer fazer o filme? De, ai, Castanha, será que eu vou... Claro, eu já fiz curso de teatro na antiga FEBEM, com 14 anos eu fiz curso de teatro, viu como já sou... E o Zé Cabrini... Não, mas foi através da... Foi interna da FEBEM? Não, eles tinham... Ai, queria ser. Eles tinham um curso que antigamente a FEBEM, que agora é, não sei como é que chama, Diego. Fase. Fase. Fase. Eles tinham os cursos. Agora eles não dão. Antigamente era maravilhoso. Aberto e ao público, as sim, pessoas em geral. Eles tinham, era uma porcentagem pro público de fora, tá, e pros detentos. Certo. Tinha que ter uma porcentagem pra... Sim. Era maravilhoso. Entendeu? E eles iam nas escolas distribuir esses cursos. E eu fui lá e peguei e me interessei. Legal. Lembra quem era? Quem era o professor? O diretor era o Roberto, o nome dele. Era Roberto, agora não me esqueci. Eu fiz a peça, eu fiz o papel principal ainda da peça. Toma, a festa dos lacraios exaltados era o nome da peça. Era bem jovem, assim, mais velho. E daí. Só olhando pela frente. Aí a Castanha veio assim. Do jeito carinhoso que você me chama, que eu não vou falar. Não, melhor não, né? Melhor não, né? Ai, os melhores áudios da minha vida. Quando a escola de samba dela não teve que ficar cancelado o carnaval de Porto Alegre. Depois eu conto do áudio quando não teve o carnaval, aquela vez que foi cancelado. Depois eu conto. Aí o Castanha, ai, minha florzinha, que não é florzinha. Tu quer fazer um filme? O Zeca tá precisando de uma mulher travesti, mulher trans pra fazer. Eu digo, olha, Castanha, posso ir, assim, meio desinteressada. Eu digo, tá, mas como foi o Castanha que indicou, isso é uma coisa séria. Aí fui lá, fiz o teste, ele amou, digo, não, é tu que vai fazer. Eu quero tu. Quando eu leio um texto lá, ele lá, tá, é tu. Gente, eu fiquei 5 dias gravando, cachê bem bom. Cinema bem tratada, maravilhosamente bem. Uma infraestrutura de um filme. Eles fecharam essa rua aqui, gente. De madrugada, tipo, só a noite toda gravando. Ninguém entrava, ninguém saía. Assim. E era um elenco só de gays? Não. Não, eu era a única mulher trans. Eu era a única. Ele queria, eu era uma prostituta que os meninos estavam na descoberta do sexo. Uhum. E eles queriam, eles não tinham nenhum preconceito, eles queriam fazer comigo. Era bem bonitinho. Sim, bonitinho. Sim. Era um filme assim que ele... Eu fui de um tratamento, de uma educação, gente, um respeito que o pessoal todo do filme teve. É como tu te comporta, virou maquiadora daí do filme, aumentaram o teu personagem. Aumentaram o personagem, aumentaram os dias, dá pra gravar 2 dias, eu gravei 5, entendeu? Não. Eu tive a livre escolha de escolher os meus vestidos, eu não precisava escolher os figurinos, entendeu? Eu disse, não, tu fica ali. Eu tive 3 aulas de direção, porque eu tinha que dirigir um carro. Eles fizeram tudo que tinha que fazer. Daí tu vê, né, como, assim como elas foram desrespeitadas algumas vezes, né, pelo fato de serem transformistas, de novo comigo, como foi o carinho e respeito que tiveram comigo. Foi muito, muito bacana. Eu acho que essa questão de preconceito vai existir sempre. Claro que vai. Preconceito vem da própria sociedade e do próprio transformismo.